Banda toma aqui. Tá chegando o verão e tá chegando o swingão de todas as estações. Tá ligado? Tá chegando o verão, cê não tá entendendo. As novinhas da preparação, vai vendo. Deram na academia pra pegar um corpão. Isso tudo eu só quero uma coisa, solta! Várias novinhas descendo, subindo e jogando o rabetão. Várias novinhas descendo, subindo e jogando o rabetão. Chão, chão, chão, chão. Joga no swing, vambora! Joga a rabeta no chão, vem chão, vai, vem, vai. Joga a rabeta no chão, lasqueira! Joga a rabeta no chão, chão. Joga a rabeta no chão, chão. Joga a rabeta no chão, vem, vem, vem, vem, vem. Várias novinhas descendo, subindo e jogando o rabetão. Várias novinhas descendo, subindo e jogando o rabetão. Chão, chão, chão, chão. Quem? Chão, chão, chão, chão. Várias novinhas. Vambora. Chão, joga o rabetão. Vai. Vambora. Anda, toma aqui. Toma aqui. É pra descer com a mão na cabecinha. Desça a manhinha. Vem no swing, vem no swing, vem.